aguarde autorização de pouso, uísque, Oscar Tango. Vento de 120 graus com uma dúvida nós. Oscar Tango. Pastor 3-2, ponto de espera, pronto. Cliente, mantém o ponto de espera, Pastor 3-2. Pastor, eu ligo para o Delta, Delta Fox. Delta Fox, pouso autorizado, pistão no 7, ONU 20 graus, 1-12 nós, Eco Delta Fox Trot. Cliente, ligo para o Eco Delta Fox. Azul 1-6-9-1-8 para chegar até o portão 03. 8, uma boa tarde, bom trabalho, Azul 4-1-8. Boa. Eco Delta Fox no solo Azul 9, qual pátio que prossegue? Táxi autorizado na minha escuta até estacionamento, Eco Delta Fox Trot. Whisky, Oscar Tango, pouso autorizado, pistão 0, 120 graus, 1-12 nós. Tente, Tango. 5-5, chama agora centro Recife, na frequência, 1-2-5-1, na altura 1-2-8, decimal 3-5. 1-2-5-1-1-2-8-3-5. 3-5. Pastor 3-2, visual com caravana curta final no 0. Visual, pastor. Após a passagem do tráfego ali, mantenha no 0, Pastor 3-2. Após a passagem ali, mantenha no 0. 7-0, aborda? 7-0. Seguinte, Pastor 2233, autorizado táxi via Patinho Índia, ponto de espera da Ona 0, Torre Salvador, 11895. Pátio Índia, 10895, estou te vendo. O QNH 1015. Somente real. Luiz Cascatango, solos 21, libere primeira direita, chame solo 1219 para instruções de táxi, Luiz Cascatango. Liberando direita, 219, tráfico. Oscar Tango, autorizando ingresso Alfa Quilo, parte 3, posição 06 Lima. Alfa Quilo, parte 3, 06 Lima. Salvador, boa tarde, Bono 097, ponto de espera da pista 0 pronto. Boa tarde, mantenha o ponto de espera, Bono 097. Mantenha. Oxalé 6304, passo 7366, completo sinal do procedimento R-Nave. Chama agora a torre, na frequência, 118, decimal 95. 118, decimal 95, obrigado. Azul 2789, autorizado com velha esquerda, na proa do serviço 366, para 2500 pés. Como estabilizado? 7 para 2500, esquerda na proa do 366, vai reportar estabilizado 2789. Controle o azul 4118, autoriza o elefante. Vem, Elef, azul 4118. 4118, vale, Elef. 1620, autorizado por chefe anão semitaxi. Autorizado por taxi, beleza? Papa Romeo, Oscar Mike Delta, copy. Alfa Romeo Oscar Mike Delta, autorizado grupo de Zulu, 1000 pés, plataforma manante, decola corredor Axé, restrita 1000 pés, fila em primeira curva à direita, pista 17, acione 0117, controle Salvador 1208. O senhor está através de Veracruz? 08, boa tarde. Aqui pede ajuste de altímetro 11015. Autorizado cruzar a Baía de Todos os Santos, prosseguir via corredor Axé para Salvador. Informo passando através do farol da barra na escuta permanente do controle Salvador. Então 3835, número 2 para Copa e aguarde. Azul 2789 estabilizando a RNAVE. Azul 2789 completa o sinal de procedimento RNAVE, pista no zero, chama agora seu reservador na frequência 118.95. 1895-2789, boa. Contra o Salvador, muito boa tarde, pastor 32. Pastor 32, contato radar na decolagem, suba e mantém o nível 090 via saída conta. Subindo para 9.000 pés na saída Conte, pastor 32. 789. Romeu Mike Eco Zulu, cópia. Papa Romeu Mike Eco Zulu, autorizado Aracaju, no meu país, conforme a rota. Decola no corredor forte, restrito no meu país, a celebração do controle, primeira curva esquerda, pista 17. Acione 0260, controle Salvador, 1208. Ajuste altímetro 9015. Mantenha 1500 pés, autorizado voar direto, farol, pois, Seasa, siga a rotatória. Seasa, muito bravo, senhor. É o Nerva 1304, solo 26, Olivrara direita, chame solo 1219 para instruções de táxi na 1304. 1219, 1304, já. Fala. Solo 1220, essa foto do táxi, depois do 3 apoio, era caju 307. Quanto está ciente já que nós não cumprimos a redução? 1097, decolagem autorizada, 120 graus, 129, pista no zero. Subi de base, vou no 095. Já estamos coordenados só um instante. 95, quem negar no zero? 15, autorizado, ponte 0-14-295, tudo para fazer, obrigado. Paulo Salvador, muito boa tarde, minha presença, boa saúde. Fala, táxi. Luciano 6314, autorizado táxi via Alfa e Juliette até o portão 05. Alfa Juliette, portão 05, né? 314. Meu nome é Zulu, para todo o Salvador. São 3835. Autorizado Serra Bravo Charlie Fox, conforme a rota do plano, Hotel Zulu 1-0, nível aprovado 360. Saída da El Lida Motiva, primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5014, controle Salvador 1208. Pista 1-0. Certo, livre repouso das 7 à tarde. 1097, decolado aos 28. Chama agora o controle, frequência 208, uma boa tarde. 208, obrigado, boa. 2223, visual contraste da companhia na curta final. Confirmando, visual contraste da Azul na curta final, da 10, 1 ATR-72. Positivo, visual contraste, 2233. Após a passagem ali, mantenha no 0, eu passaria do 2233. Após o ATR, a Lima tem 2233. O Papa Romeo Mike Apuzulu, Torre Salvador. 74, solicita acionamento, confere. Direcionar, reporte para o táxi, Mike Apuzulu. Salvador, do 1169. Boa tarde, autorização, São Paulo, Guarulhos. O 1169 agora a gente fez essa cópia. Ok, aliás. Essa minha pergunta, quanto está aguardando o sinalizador aqui na posição 5? 5. O 1169, cópia. Cópia. O 1169, autorizado Guarulhos, conforme a outro plano, 2190, nível aprovado 360, saída da EULE da Monte para a primeira curva direita, pista 10. Acione 5033, controle Salvador 1208. Autorizado, Guarulhos, 0190, 360 nível, da EULE da Monte, curva direita, pista 10, 5033, 208. O gol. 1169, cotijou, correto, chame para o estacionamento. Solo azul 2789, livrando a sua escuta. Azul 2789, autorizado ingresso Alfa, Quilo, Pátio 3, posição 4 Lima. Alfa, Quilo, Pátio 3, 4 Lima, 2789. No meio do zero, linha, eu mantenho essa cabeceira no zero, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, meio da cabeça. Então, 3035, poderia repetir o autonomia, corrigir o POB e alternativa? Copiando, está autorizado o táxi via Patiuni Índia, no ponto de espera da 10, Torre Salvador 11895, Quenengá 1015. Passando através do parque de Pituaçu, Romeu Fox Brasileira. Romeu Fox Brasileira. Agora, Torre Salvador, na frequência 118.95, solicita instruções para egresso no circuito de tráfego. 1895, muito boa tarde, meu comandante. Grato. Boa. De Salvador, meu cordial, boa tarde. Esse é o Papa Romeu, Romeu Fox Brasileira. Boa tarde, é o passarinho do 2233. Através do parque do Pituaçu, fazendo 507. A extensão é pouso direto no pátio 5 na IDTA. Pátio 5 na IDTA. Gente, aproximação direta então para aquele pátio. Informe no solo, vento 120 graus, 1129, Romeu, Fox Trot Lima. Direto pátio 5 na IDTA, informa lá no solo, Romeu, Fox Trot Lima. 160. Livre da restrição de 3000, ascensão autorizada 160 direto, grato, passarinho 2. 233. Salvador, 1097, pode voar na proa de Nítico? Gente, grato pela informação, vamos ver o foco do atrião. 1097, voa Elefa. Elefa, obrigado. Eu campo a vista, eu ainda julgo. Estou matando o Victor, Índia e Juliette. Chame a Torre Salvador na frequência 118.95, solicita instruções para ingresso do circuito de tráfego. Atenta um helicóptero, Papá Romeu, Romeu Fox Trot Lima, 500 pés, próximo ao circuito de tráfego da 17. Afirma aqui, Wilson. Vai chamar 7295 e ficar atento ao tráfego. Vitor, entendeu? Pisada, pista na zero, gol 1620. Pista na zero, 1620. Então, 3835, autorizado alinhar e manter a cabeceira 1-0. Torre Cordial, boa tarde, papatando Vitor India Júlia. Vitor India Juliette, boa tarde, 7 do tráfego, reporte final no 7. Reportará India Júlia, livrando 1500 na presença. Gente, Oscar Mike Delta, decole mantendo o eixo da pista no 7, temos helicóptero aproximando direto para o pátio 5 à direita, sua direita não interferirá com o seu tráfego. Mantenha o rumo até cruzar a cabeceira oposta Oscar Mike Delta, veto 120 graus, zona 09. Lima Farma Traffic, tipo helicóptero decolando no 7, sem interferir com sua aproximação direto para o pátio 5. Afirmativo, estou visual com a... A aeronave já está na curta final. Bruno 620, decolou os 34, chame o controle Salvador, frequência na 208, uma boa tarde. Boa tarde, breve. Zulu, pátio 4, inicia o táxi, reporte na intersecção Oscar. Bruno 620, contato radar na decolagem, submetendo o vídeo de perfeita. Mantendo 370 via saída, gol 620. Novamente a matrícula. Prossiga no Vendera com o meu. Decolagem autorizada, pista no zero. Poderia repetir o destino e o horário da notificação? O farol de Itapuã, Oscar Mike Delta. Eu retornando o farol de Itapuã, Oscar Mike Delta, corredor Axé. Alô, Fox Lima, já sou eu. Lima, considere seu solo 35, frequência livre, Romeu Fox Lima. Boa. Final na 7, passei travou na fábrica, o India Violi. Pouso autorizado, pistão no 7, 1-1-0, 110 com 1-0-9. Victor India Juliet. Juli. Decolou os 36, chame controle, frequência no 208, uma boa tarde. Coisa 208, boa tarde, centro 3835. Salvador, centro 3835. Cinco contato radar na decolagem, sub mantenho de voo 360, via saída da EL. Bem-vindo, via da EL. Foi 2000, estou indo em ótima, olhada. 2.000 pés autorizado para Leda. Pode 2.000 Leda, 3.235, prega. Mantenha a posição, aguarde instruções. Aqui é com o Zulu, seu destino é a Praia do Forte. Conhece a estrada do Coco, fica frontal aí a sua, ligeiramente a sua esquerda. Condições de segui-lo inicialmente, com sobrevoo, decolando já da presente. Cruze fora do solo, vento 1-1-0 graus com uma dúzia nós, Mike Eco Zulu. 2-0-3. Dado, confere. Execute o backtrack e aguarde a saída do helicóptero decolando da interseção Oscar, saindo direto para o setor nordeste. O Vitor Indio Juliet, após a liberação daquela interseção, prossiga o teu pátio 4, não me escuta. passagem 233, grato. Sim, aguarde só um instante para a cópia. Mike Delta. Chamou o controle, Salvador, confirme. Ah, negativo, tá chamando agora. Chama agora, sequência 1208, 1208, Oscar Mike Delta. 720, décima 8, da volta. Controle Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Delta, boa tarde. Oscar Mike Delta, meu pé, regra de voo visual. Eu dou a chance de controle em forma através do farol da barra. Passarão através do farol da barra ao Oscar Mike Delta. Do Valença, no meu pés, correto disponível, decola no corredor Axé, primeira curva à direita, pista 1 na 7. Acione 0121, controle Salvador 1208. Desengano, Leozinho, o Vitor Índia Juliette, a estação na frequência livre, boa tarde. Tchau. No corredor Axé, novembro. Novembro Oscar Romeu, cotejou correto, confirme POB, autonomia e alternativa. Confirme a alternativa. No litoral, transfere controle, frequência 1208, boa tarde. Boa tarde, 1208, do... Tá. Estacionamento, táxi, decolagem, Torre Salvador, 11895, tem legal na 015, novembro, Oscar Romeu. Nossa, e a chegada maior, 050, novembro, Oscar Romeu. Até um Eco Papa November, Salo Salvador. Vamos chegar? Pessoal, na reposta de táxi, November Oscar Romeu. Controle é o Papa Romeu, Mike Eco Zulu. Mike Eco Zulu, meu pé de regra de voo visual, corredor forte na escuta de controle. Informe. Quanto é isso? Informe estimado de ingresso no terminal Aracaju. Mike Eco Zulu. Passado pelo senhor que já passa 50 milhas, confere. Aproximadamente 50 milhas. A radial ideal de saída prossegue no corredor Axé ou no corredor Forte? Qual o melhor? Quando afastado, 20 milhas afastado de Salvador. Tomarei 20 milhas fora de Salvador. Autorizado Salvador, Salvador, nível 075. Decola da pista 17, primeira curva à esquerda, corredor forte, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Acione no transponder 5021, frequência do controle de Salvador no 20.8. Vou já ver 366 para final em naves, foco estabilizado. Deixa eu manter os 2500 pés, ajuste o altímetro 1.0, 1.0. 1.620, chama agora o centro Recife, na frequência 1.285, alterna 1.245. 1.265. 1.169, posição 2. 1.169, livre, puxa, acena aqui no táxi. 3145, cópia. Tá, escuto, prossiga. Tem 3145, autorizado Galeão, conforme a rota do plano, na Pan November 857, ISO aprovado 360. Saída da El, Leda Irume, primeira curva à direita, pistão 1-0. Acione 5035, controle Salvador 1208. Próximo, Tadeu. 5-7. Decola da 10 com curva de Leda, na El, Leda Irume. Transponde ao 5035, controle 208, da 3145. Tem 3145, contagiou correto, chame para o posicionamento. Chama, tá 3145. 3835, chama agora Centro Recife, na frequência 1251, alterna 128, decimal 35. 251-2835, obrigado. Tá ligado, boa noite, Renato. 1869, completo o procedimento, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 95. 1895, boa noite, Renato. Do Serra November, Charlie Lima, o nome é o PES, conforme a notificação. Decola no corredor Axé, primeira curva à direita, pistão 17. Acione 0160, controle Salvador 1208. Autorizado então, ingresso adiante um pouco táxi após decolagem para o corredor Axé, vento 130 graus, 109 da Weber Oscar Romeu. Eu compreendi a sua transmissão. Então, aeronave, o vento no 30 graus, 109, aguarde a autorização de pouso no 869. Guardando, autorização de pouso, boa noite, 109. Tupapá Novamba, alinha e mantém, cabeceira 17, alinhar e manter 17, checa o Tupapá Novamba. Papa, tem um Vitorinho de Juliette, contagiou correto para acionamento táxi de decolagem, torre 11895, que negão na 015. 869, pouso autorizado, pistão no 0, 130 graus, 109, 869. Primeiro pouso, pistão no 0, boa noite, 269. Estamos com 185 a bordo, altura 24 horas e 6 minutos, alternado Galeão. 1169, autorizado táxi via Índia, ponto de espera da 10, Torre Salvador, 11895, QNH na 015. Gente, via Índia, no ponto de espera, vai chamar a torre 11895. Novamba, mantenha a posição, tráfego na curta, final dando zero para pouso, eco, Papá Novamba, mantenha a cabeceira 17. 45 para puxo, né, estacionamento no meia. 3145, livre, puxa, acionar, semitá. Tomar a volta, 3145. Vitorinha Juliette, até a interseção Oscar, reporte pronto, Vitorinha Juliette. Itapuã, Nova da Romeu. Transfere agora o controle 1208, até a falta na Vanda Oscar Romeu. Eu volto 1-20-1-20.8. Corrigou 1169, ponto de 0-0, pronto. Eco Papa Nova, decolagem autorizada, pista no 7-130 graus 1-09. A Vendor Oscar Romeu mantém aqui em agressivo visual, meu pé, escolha a chave, para atravessar a parada barra. Passará através da roda barra. Controle o passarinho do 2233 em desvio à direita devido informações, senhor. Passarinho do 233, informe ao centro na frequência no 28 decimal 8 alternos e decimal 0, boa viagem. 288-260, grato, bom trabalho. Paulo, boa noite, 69, tentando à direita. Mike Eco Zulu, eu traço informal no setor, frequência livre 12345 para coordenação local. Por gentileza, confirma o estimado de pouso. Contestação do pedágio? Afirmo. Então, autorizado prosseguir conforme reporte cruzado a vertical do aeródromo. Eu quero parar, é só para não vender. 8. Controle Aracaju. Victor India Juliet. Corredor Axé. Com decolagem autorizada da pista 17, o vento 120 graus 1129. Chante, seguindo o estado do corpo até a estação do pedágio, aguarde transferência ao controle, o eco papá na venda. O estado do corpo até o pedágio, o eco papá na venda. Se a 120 decimal 8. Papa Novena, qual o seu tempo de voo total? Aproximadamente 1h30. Aproximadamente 1h30, grato. Vitor Índia Juliette decolou 50. Corredor Axé, reporte no Travesso Farol de Itapuã. Reportará o Índia Juliette. O 1169 informa o tráfego à esquerda do setor de decolagem, mantendo 1000 pés, seguindo rumo nordeste, sobrevoando a estrada litorânea. Não interferirá com o seu tráfego. Vento de 120 graus, 1129, decolagem autorizada, Gol 1169. Descendo, 69. Damari. Bom Salvador, boa tarde, é o Oxiganea 6314, informação ótica 340 Petrolina. Aguarde um instante para a cópia, Oceania 6314. Não, boa noite, 69, aproximando da Juliette. Mantenha a posição, Gol no 869. Vai manter. Posição 31, mandou 5 para o táxi. Com 171 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 40. Autorizado táxi via Pátio Ninja, ponto de espera da 1-0. Chame o Salvador, 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-5, São 3-1-4-5. Entre o ponto da 10-2-2-9-5, ligado para 3-1-9-5. Gol 1-8-6-9, após a passagem do Airbus da TAM, prossiga até o portão 1-0. Após o TAM, prossegue para 1-0, esperado gol. Pronto. Pedro 1-9-1-5, copiado, se facilita. Controle cordial, boa tarde, Papa Tango, Vitor Índia Júlio. Papa Tango, Vitor Índia Juliette, 1000 pés, regra de voo visual, corredor Axé, na escuta do controle Salvador, informe através de fora da barra. Aquele 2500, seria possível? Índia Juliette, autorizado direto Cairo Lorenzo, a 2500 pés, na escuta. Valeu, Castilho Fria. 1169, decolado 53, chame o controle 1208, boa tarde. 208, grato, boa tarde. Romeu Oscar, mantenha-se em regras de voo visual, ajuste o altímetro 1095, confirme o transponder, do setor que se localiza. Controle com 1169, passa 3000 para o 360, saída da EL, solicita fronte da EL. 1169, contato radar na decolagem, sub manter o nível 360, autorizado voar da EL, completar via de saída. Ok, 360, voando da EL. Controle, passagem toda. Eco Papá Novembro. Em Hermes. Mantenha-se em regras de voo visual, escuta do controle Salvador, corredor Force, subindo ao 075, confirma a cota de milhas direto afastado para Salvador. Eu solicito inicialmente o 065, vai passar por mais 40 milhas. 065 em regras de voo visual a 40 milhas na escuta do controle, é para a Panavela. A Novembro possui o tempo de voo? Sobre voo? Aproximadamente 1h30. Sede copiada com a Papa Novembro na escuta. Azul 6973, autorizado Campinas, conforme a rota. Azul 1-0, nível 320. Autorizado, saída da EL, Leda Motiva, a primeira curva à direita, pista 1 a 0. Acione 5050, controle Salvador 1208. Azul 6973, cotejou o correto, chame para o posicionamento. Sobe 219, azul 4206. Solo Salvador. Tarde, azul 4206, se livrando da foto. Azul 4206, autorizado táxi via Alfa e Juliette até o portão 08. Alfa e Juliette até o portão 08, o 4206. Azul, Oxané 6314, cópia. Oxané 6314, cópia. Pronto, cópia, 6314. Autorizado Petrolina, conforme a rota do plano, Azul 20, nível aprovado 340. Saída Borba, após DCT Nenim, primeira curva esquerda, pista 1-0. Acione 5012, controle Salvador 1208. 4 Petrolina, nível 340, conforme o plano, saída Borba. DCT Menin e Azul 20, da Petrolina. Decola da 10, curva esquerda, 5012. No transponder, controle 1208, 6314. Puxa 6314, cotejou correto, chame para o estacionamento. Camarada, 6314. Papa Tanguac, Papa Gol, siga. Distante para a cópia, Oscar Papagão. 08, uma boa tarde. 208, obrigado, boa tarde. Zona 45. 3145, contato radar na decolagem, submantendo 360 via saída da EL. Via da EL, quando possível, me deve. 3, 1, 4, 5. Romeo Alfa, voo Ceasa, ingressando o corredor Interlagos, forme visual coroa. Sapatão Gosca Papa Golf, cópia. Sapatão Gosca Papa Golf, autorizado Ilhéus, conforme a alta do plano, Golf 677, nível aprovado 060. Saída Coral, primeira curva à direita, pista 17. Acione o 0276, controle Salvador, 1208. Sapatão Gosca Papa Golf, o controle 1208. 2500 para 3190. Decolagem, confirme a autonomia. Gente, que negar na 01. Estou vindo Juliette, não estou tráfego informado, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5, até o resto. Essa é a educação, via chegada Mário, desse 1050, ajuste do altímetro 10. Romeu Oscar, chama agora para o Salvador na frequência 118.95. 1169, chama agora o centro Recife na frequência 125.1, ao externo 128.35. 25, 1235, grato. Azul 6973, irei informar a infra o reporte quando já estiver totalmente pronto. Pronto, então, só falta de vir para que eu iniciar. A Zulena 73 já informada em Fraero. Muito obrigado. O 90, passando Serra Vitor 366, final RNAVE da 10 com capacete. Salvador, Santa 3190, final em nave da 10, passou Serra Vitor 366. 3190, continue na aproximação 10, vento 120 graus, 1 dúzia nós. Santa 3190. Continua na aproximação, tá 3190. Posso, Alessia da Emar. O Romeu Oscar, prepare para executar uma espera, tá com curvas à sua esquerda, no setor, aguardando para aproximação e pouso na pista 17, o quilo Romeu Oscar. Será após a aeronave da TAM na pista 10, ok? É para fazer agora? E sim, pode iniciar a partir do momento, à sua esquerda, aguardando a autorização para ingressar final na 7 km. Fiquei 360 pela esquerda, aqui do Romeu Oscar, aguardando a instrução. 190, vento no 20 graus com uma dúzia nós. Pouso autorizado, pista no zero, TAM 3190. Pouso autorizado, pista no zero, TAM 3190. Isque autorizado, Serra November Alpha Uniforme, nível 035, decola da 17, primeira curva à esquerda, segue corredor forte, inicialmente restrito 1 mil pés, aciona 5511, controle 120, decimal 8. Papa Tango Romeu Zulu Whisky, que eu tenho realmente correto? Confirme, talvez? T02, acionamento táxi, chama a torre 118 decimal 95. Papa Tango Romeu Zulu Whisky, bom dia. Boa tarde. Alerta Mata, livre acionamento, reporte pronto para o táxi Romeu Zulu Whisky. Romeu Oscar, continue aproximação, pista no 7, aguardando autorização de pouso, vento 110 graus com 109 km, Romeu Oscar. E aproximado, aguardando instruções, visual com o tráfego voltando no 110, pelo Romeu Oscar. Afirmativo. Boa. 5, confirmando. Está autorizado o táxi, reporte da interseção. Vai ficar Papa Golf. 1-5. Olá, Salvador, muito boa tarde. Azul 2591, assistente da Oscar para a Vitória. Rádio 2591, boa tarde, informação é Oscar, Vitória autorizado, via Golf 677, nível 160, decola da 10, primeira curva à direita, segue perfeito saída coral, aciona 5062, controle 120, decimal 8. Ativo autorizado, Vitória, nível 160, decola cabeceira 10, curva à direita após, na saída coral. Pode declarar chamar controle 1208, acena 5062 no transponder, o azul 2591. Azul 2591, cotejamento correto no parte 3, reporte pronto. Estará pronto, azul 2591, aberto. Sete, mantenha a posição, aguarde, temos 09 na curta final da nossa 7, efetuando pouso. Portão 62, hein? Alfa Juliette para 62, está 3190. Para o táxi, o azul 6973, 4 horas e 5 minutos. Azul 6973, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10 via Índia. Ponto de espera turno 118 decimal 95, ajuste 10-15, bom voo. Romeu Oscar, solo 07, taxi em frente, ultrapasse a interseção e efetue o backtrack aguardando o ingresso do Cessna 402. Boa tarde, informação Oscar, prossiga. Boa tarde, todo o estacionamento para táxi do Pátio 3 até o Pátio 4. Você pronto, Oscar, Papa Golf. Setango, autorizado o início do acionamento? O táxi reporte para ingresso no pátio 1. Você será presente. ingresso no ONU. ONU 66, pode estar, voo já Vito 366, final R nave. Isso mantém 2500 pés, ajuste a altimetro 1-0, 1-5. T2, após estar, 366 para completar a RENAVE, 1-1-6-6. É 3-1-4-5. Tá bom, 3-1-4. Negativo. É 3-1-4-5. Sonagem azul, 6-9-7-3. Constatando, autorizado, táxi reporte para ingresso no pátio principal. Tem um minutinho só, fica pra poder ouvir. Chatão autorizado, ingresso no pátio principal, Lima mais até a Quebec. Na Quebec mantém a posição e chame a torre 1-18-95. Quebec, 973, decolado aos 1-1. Chame o controle, frequência 1-208, boa tarde. 1-208, vamos lá, tá, boa tarde, bom serviço até logo. Fala, até igualmente. Controle, muito boa tarde, azul 6973, passando 1300, curvando a direita na Taia. Azul 6973, contato radar na decolagem, subiu mantendo de voo 320 via Fede Adel. Via Adel, 320, 6973. Papagulf, decolagem autorizada, pista no 7, vento 1-10 graus, com 109, vai ficar Papagulf. Meu Oscar Mike Delta, controle Salvador. Meu Zulu, Whisky ali, mantém cabeceira, irão no sétimo, meu Zulu Whisky. Oscar Mike Delta, CN, mantém-se em regra de voo visual, ajuste altimetro 1095. Foi para Itapuã, informe quando afastado 20 milhas para ser descida. Foro. Vamos, Luiz, que confirme se após a decolagem tem condições de efetuar a curva esquerda para agilizar o cruzamento do campo. Decolagem autorizada, pistão no 7, 1-0 graus, 1-12 a nós, Romeu Luiz. Para o 060 na saída coral, gol. interceptando a final 1966, tá custando. 1966, passa o TL366, completo final, chame por 118, decimal 95. 1895, boa tarde. Puta, Whisky, Oscar, Tango. Afirmo, reporte liberando na interseção Oscar, Whisky, Oscar, Tango. O Romeu Zulu Whisky decolou Zona 3, reporte cruzando a vertical do aeródromo, o Romeu Zulu Whisky. Cruzando a vertical do aeródromo, correto, o senhor prossegue para o corredor forte. Você pode cruzar o ponto médio e sobrevoar a estrada do Coco até o pedágio, estação do pedágio, após o intercepto liberado. Firma, aguarde transferência ao controle. Continue aproximação no zero, vento 1 no 0 graus 1, 2 nós, gol no 1,66, confirmando pouso autorizado, pista na 0. Ok, vamos pousar então na 10, gol no 1,66. Correto. 2591. 010, voo 123,66 para final do procedimento. Região 01, Salvador. Confirma o horário do plano? Ignorado? 900, aguarde um instante, copy aqui o armônico. Gente. O ajuste do altímetro, 1015, o vento 190 graus, 1219. E reporte quando pronto para a decolagem, agora de 101. Sente, aguarde para iniciar. Aeronave passando a vertical, guardião 01. Voo 1166, pouso autorizado na 0, 110 graus, 1219. Repouso, voo 1166. O 4 após ITAP, desça para 2500 PES e voo o CEV 366, ajuste altímetro no 095. De velocidade após ITAP, o 366, autorizado, o C38 na ITAP. Guardião 01, informe fora do solo, vento 1,10 graus, 1,19, Guardião 01. Foro 869, boa tarde, informação lógica número 2 para cópia. Prepare a saída Arbor Elephant. Arbor Elephant, obrigado. Ok, 66, 862, 0, 0. 62, 0, completo sinal, 1 no 8, decimal 95. Fora do solo para o norte do guardião. Gente, afastado para o setor norte, aguarde transferência, controle, sua decolagem foi 1-7, guardião 01. Decolagem 07, aguardando transferência, controle do guardião. 1-1-66, solo 1-7, libere a direita, chame solo 1-2-1-9. Direita, 1-9, boa. Boa. Solo Salvador, uma boa, 1-1-66, livrando em tudo. 1-1-66, vou autorizar o táxi de Alfa, mantente da Juliette. Alfa, Kilo Romeu, acho que é ciente número 1, para qual peguarde? Pulso, Xenia, 6210. observando o guardião, minha